Meu Deus, aqui estou diante do teu altar. Me despojei de tudo para poder te encontrar. Minha alma está vazia para ser cheia do Senhor. Me dá tua alegria, faz de mim um vencedor. Toca, Jesus, no meu coração. Vem me possuir e me dar a tua unção. Toca, Jesus, e faz tudo novo. Derrama o teu Espírito e renova o teu povo. Meu Deus, aqui estou diante do teu altar. Me despojei de tudo para poder te encontrar. Minha alma está vazia para ser cheia do Senhor. Me dá tua alegria, faz de mim um vencedor. Toca, Jesus, no meu coração. Vem me possuir e me dar a tua unção. Toca, Jesus, e faz tudo novo. Derrama o teu Espírito e renova.